preto por branco, alveback destroço, hostil acento, só rastro, sai do vácuo, digital free, favelado revoltado, por ironia, disposto desce o morro aqui, selva de pedra, puti louco hein, Juliette aí, voa na terra, só bang, bang, bang, crime convicto, tá de nave, nos pano, diz que é bandido, tá difícil, anticristo, fazer o quê? Deus é mais, Deus é pai, é poder, quem algema escraviza, corrompe o justo, riso sujo, moribundo, ostenta império, oferenda seu barraco irmão, fala sério, adultério, glória, Virgem Maria, ainda estampa na TV, rap apologia, água benta, mar de vinho, vermelho sangue, sofredor, africano tio, nós tá no banho, sem ofensa castela aí, os mano é guerreiro, mano brown negredo, tribal, tipo morteiro, disciplina, autoestima nego, sem fraquejar, se ajoelhar, pra morrer jamais, pode atirar. No bang, no time só diamante. Rap sou funk, sempre mais adiante. Na Godoy um raspante, vai queimando a blunt. No rolê tô a fonte, essa batida é dançante. Na levada do gangster, ritmo alucinante. A 90 na ponte, o big é original. Ouvindo Tim Maia, racional. Na contenção, eu tenho a visão. Lá do extremo capão, tô firmão. Vou além, tô aceito, avante. Na Giovanni Gronchi, os pretos de Ronald. No bolso só as de 100. Um intrujão ligou, falou que tá tudo bem.